Salve, salve, coelhada! Decadentes número 446, incomodando quem precisa ser incomodado e ardendo nos fiofós corretos desde 2016. Eu sou Jairo Viana, vamos aqui falar um pouquinho sobre o jogo dessa semana e falar um pouquinho sobre terça-feira, nos preparar aí. Estão aqui comigo quase os culpados de sempre. Menino Thales, eu poderia falar que ele tá de caganeira, eu poderia falar um monte de coisa sobre ele, mas a pior coisa que eu posso falar sobre ele é que ele tá em show de rock ruim, em show de rock adolescente do pior tipo. Mas é isso aí, meteu um atestado, vai com ele nossos corações e tamo junto. Vou começar chamando Felipe Deleucas, dê seu boa noite. Ah, boa noite, né? Vamos falar. Agora já estão um cenário quase correto. Vocês podem ver aqui, tá tudo quase certinho. Falta só umas decorações que eu vou colocar aqui atrás, depois, que vai aparecer também coisas de América nas chamadas de trabalho que eu tenho, né? E vamos aí, né? Infelizmente o Thales foi no show, né? Da reunião do Restart, que tá rolando aqui. Então, infelizmente, ele não pode estar presente, né? Mas vamos falar também de uma coisa quase tão ruim quanto o rock que o Thales está escutando hoje, que foi esse jogo de terça-feira, né? Agora eu vou falar dele, ele que é o nosso convidado, que as pessoas me param na Independência, me param na loja do América, mandar um abraço aí para Alexandre Magno, que eu encontrei com ele aí nessa semana na loja do América, por vários pedidos, ele que geralmente só vem em clássicos, mas infelizmente nós não temos mais clássicos esse ano. André Guimarães, dê seu boa noite. Isso aí, boa noite, meus amigos, meus inimigos também, nessa introdução do Ardendo, hein? Você me trouxe só para essa, né, cara? Não, hoje eu tô paz e amor, vou falar mal de algumas coisas aí, né, algumas coisas que aconteceram aí. Mas vamos lá, né, falar desse jogo bizonho que foi, né, essa semana, né, um jogo até preocupante, que nós totalmente merecemos a derrota, né, nós não fizemos nada, nada, foi um jogo horrível. É tão horrível quanto, você falou, banda adolescente. Era banda adolescente quando ele era adolescente, né, cara? O cara já tá velho aí, quase um cinquentenário e ouvindo esse tipo de coisa, mas tá bom. Tamo aí pra substituir, vamos falar sobre isso aí também. Isso aí. E por último, mas nunca de forma menos honrosa, Lucas Deleucas, cujo a câmera não está funcionando hoje. Lucas, dê seu boa noite, faz aquele resumo, preencha o buraco de Menino Thales. Primeiro, o buraco do Thales é muito grande, difícil de ser preenchido, mas vamos tentar, né? Que não, primeiro, pedir desculpa pro Aldir Baldelin, que me deu a câmera. Não é problema da sua câmera, que eu tô vendo que ela tá ligadinha aqui, eu não sei o que tá acontecendo, que meu computador não tá reconhecendo, tá? Mas o seu presente continua muito bom aqui, alguma coisa entre a cadeira e o computador que não tá funcionando hoje, sei lá por quê. Mas bem, eu não sou o melhor cara para fazer os resumos, mas recentemente o Thales fez até as vias de apresentador, então vamos tentar lá, né? Jogo terça-feira, para lá das 9 da noite, horário ruim, né? Bem horário de Série B mesmo para esse América. Quarta-feira, né? Desculpa, quarta-feira. É porque o Felipe falou terça e me confundiu. É bem horário de Série B, assim, tarde da noite, para um jogo que deveria ser um jogo mais com mais atenção, mas até que passou no Sport TV, né? Então teve ali alguma repercussão, porque são dois times que brigam pelo acesso, quiçá pelo título, né? O Curitiba começou mal, mas ainda assim uma equipe com bastante investimento. E o que a gente espera de uma partida como essa é que o América entre com aquela gana de tentar ser campeão, né? De ir para cima, marcar em cima, só que parece que nesses jogos grandes, jogos com o estádio com um pouco mais de gente e fora de casa, nosso elenco costuma peidar na farofa. E foi meio que o que aconteceu. Até eu discordo um pouco das entrevistas pós-jogo ali, que elogiaram o nosso primeiro tempo, que foi muito bom. No fim das contas, o jogo estava até morno, até o momento que a gente toma o primeiro gol, que graças a Deus estava impedido, né? Bem pouquinho impedido ali, mas de novo, com uma falha defensiva de lance de bola parada, que vem sendo uma tônica da nossa defesa, mesmo com atletas experientes de Série A na teoria, né, que seria que jogou ano passado, que foi o Ricardo Silva e o Éder, de novo uma falha defensiva, e tomamos um gol, graças a Deus, anulado. Depois disso, o América tentava, eu não entendi muito bem, não diria nem a escalação, porque a escalação foi a que deu certo em alguns jogos ali, o América jogando com um meio campo a mais, mas eu achei o Benítez mal escalado, muito pro lado esquerdo, né, meio que quase que fazendo as vias numa ponta esquerda ali, tentando articular uma jogada ou outra com o Marlon. E não estava funcionando muito bem. O América é muito pouco criativo. Quando o América pega uma defesa um pouco mais organizada, né? Como foi contra o Paysandu, quanto foi um pouquinho ali contra o Mirassol e agora contra o Curitiba, o América tem muita dificuldade de conseguir fazer jogadas mais contundentes ali. Aí teve uma jogada razoável ali com o Benítez, com o Fabinho, mas não passou muito disso. E o Curitiba, no primeiro tempo, o Curitiba não teve muitas dificuldades ali com o nosso ataque, também não armou tantas jogadas ofensivas assim, o jogo ficou meio morno. Fomos para o segundo tempo, ainda no primeiro tempo, né, o Benítez sofre uma lesão, e essa lesão, acho que, ao contrário das outras, né, que eram lesões musculares, essa pelo menos pareceu ser uma lesão que foi pela porrada mesmo que ele levou e com muita conivência da arbitragem, eu diria. Não vou dizer que o América perdeu por conta da arbitragem nem nada disso, mas o Benítez tomou uma porrada, duas, três, quatro, e eu acho que saiu um amarelo, não sei se foi no lance da falta que ele se lesionou ou anterior, mas o juiz deixando bater e o Curitiba sabendo muito bem quem que eles precisavam de bater para que era o nosso principal armador ali. E quando o Benítez saiu lesionado para a entrada do Watson, aí que eu acho que perdeu total a nossa criatividade, o que preocupa muito para o restante da temporada, porque aparentemente a lesão do Benítez foi grave, né? Voltamos para o segundo tempo, na mesmo compasso, e o Curitiba voltou ali um pouco melhor, inclusive entrou esse Lucas Ronier, que é um bom jogador, ele vinha sendo ausente nas últimas partidas, porque estava com a questão relacionada a renovação do contrato dele lá, e o Curitiba voltou bem melhor para o jogo, assim, querendo mais jogo do que no primeiro tempo, que estava bem frio, e numa bobagem, assim, total desatenção e desinteresse, né, às vezes esse elenco parece que isso acontece, né, num contra-ataque do Curitiba a gente leva o gol. E assim, quando o Curitiba começou esse contra-ataque, toda a postura do time foi completamente passiva ali. Parecia que não vai acontecer nada, sei lá, porque deixaram o cara avançar, o Éder faz uma cobertura bizonha que o cara consegue mandar de calcanhar, mas aí para mim foi o pior. É o Alê volta meio que trotando, o Moisés, ali eu acho que foi a coisa mais ridícula que eu já vi em termos de marcação recentemente, porque em tese ele é meio que, se não for o primeiro volante, o segundo volante, ele divide um pouco com o Alê, e ele aponta para a bola, não acho que para o Ricardo Silva chegar, mas estava muito mais para ele do que para o Ricardo Silva, nenhum dos dois vai, o cara do Curitiba avança com facilidade, toca para o lado, faz o cruzamento e finaliza com o Curitiba vai com uma facilidade absurda. Depois disso, o jogo continuou na mesma tônica, o Curitiba sem muitas ações ofensivas também, mas estava bem controlado, não precisava mesmo, o jogo estava muito controlado, porque o América com muito pouca criatividade, né? E o jogo terminou meio que parecido com o jogo do Paysandu. O América, esse time parece que quando está perdendo, acha que está ganhando assim mesmo, eu estou na liderança, estou tranquilo, porque nem aquele abafa no final do jogo, que normalmente os times que estão perdendo, qualquer time, pode ser o pior time da Série B, tenta fazer aquele abafa no final do jogo, o América faz. O jogo até termina de uma maneira bem melancólica, que está no meio do campo ali, normalmente você tenta fazer um cruzamento para a área, não, fica tocando a bola ali na zaga e entrega a bola para o árbitro que finaliza a partida. Então achei que foi muito mal o América, eu acho que muito menos, o time parece, mantém aquela organização, tática e tudo, mas quando precisa de um algo a mais, de uma criatividade um pouco a mais, falta, né, e tendo saído o Benítez e entrou o Adson, que na minha opinião não entrou muito bem nesse jogo, o time ainda fica menos criativo ainda, o Moisés não faz as vias do Benítez, de ser esse armador de jogada, o Alê poderia fazer também, mas ao menos nesse jogo não fez. A América fica muito pouco criativo, tocando bola para lá e para cá, não tem uma jogada mais bem trabalhada ofensiva, e o Curitiba conseguiu levar de maneira muito tranquila até o final da partida e venceu merecidamente por 1-0, não mereceu fazer muitos mais gols também, mas foi uma vitória merecida, e eu diria que, de novo, pela postura, inclusive, foi como o Paysandu, preocupante para a sequência da competição. E agora, sem o Benítez, eu acho que vai ficar mais difícil ainda, né? É isso aí. Excelente resumo, Lucas. Eu também vi o jogo meio dessa forma, eu acho que ficou na cara, após a saída do Benítez, como é que acabou a criatividade do time, e de certa forma acabou, engraçado, né, quando sai um cara como o Benítez, eu acho que isso obriga a zaga do outro time a se postar mais defensivamente. Quando ele saiu, os caras ficaram muito mais animados, né, com toda a razão do mundo. André, você achou que nesse jogo aí o Curitiba bateu demais? Ah, bateu, mas isso aí o técnico tem que prever, né, cara? Isso, às vezes era até jogo para não colocar o Benítez, porque o resultado, na verdade, não é tão desesperador. Nós perdemos 4 jogos esse ano, eu vou excluir o clássico, porque clássico é clássico, contra o Paysandu, contra o Maringá e contra o Curitiba, e 2 empates nós tivemos, foi o Vila e o Itabirito. O time foi totalmente apático, um time, sabe, desinteressado, e isso preocupa, porque a derrota faz parte do jogo, né? Não é problema você perder, né? Você só pode perder, ganhar e empatar. Mas assim, você perder sem luta, sem nada, você dá, tão perdendo, né? Perdendo. Porra, não dá, né? E nós temos esse meio maravilhoso, né? Com Moisés, Juninho e Alê. O meio que não marca, o meio que não arma, e aí complica, pô. Tá complicado, entendeu? E esses caras não vão sair, né? Quem viu a entrevista do Cauã na semana passada já deixou entender. Não, porque esses caras foram importantes, caras que vivenciaram, os caras que faziam esforço. Bicho, se você me colocar em campo, eu vou ter raça também, sabe? Eu só não tenho futebol. Então isso é uma bobagem, uma balela que se coloca em cima desses caras. Ah, que o Moisés voltou por amor. Tá, amor é a gente, que é otário, que tá lá todo jogo. Então, assim, que bobagem, sabe? Isso não pode ser. Você tem que. Às vezes é hora de você mexer no time, cara. Você vê, o time não pode perder da maneira apática que perdeu. Né? E todas essas derrotas foram, inclusive a da Copa do Brasil, que, né, foi sentido. Né? Contra o Atlético, nem tanto, mas da Copa do Brasil foi. Agora, vamos ver na terça-feira, porque agora a gente continua os testes mais pesados. Nós pegamos, teoricamente, uma tabela mais simples. Né? Nós agora estamos pegando os adversários reais e vamos ver. Eu achei que com o primeiro adversário real que nós pegamos, nós não passamos o teste, agora não temos Benítez mais. Acho que não falaram nada, pelo visto, não volta esse ano mais também não, né? Eu entendi, sim, que não volta, sim, mais. Ruptura do tendão, não volta mais. Eu não sou médico, mas... Parece que a previsão de alguns médicos, não do América, mas de alguns médicos aí conhecidos, que pelo que foi dito, seria de 4 a 6 meses, né? Mas não, isso não é um pronunciamento do DM. 4 meses é fim de... De outubro, né? Novembro, acabou. Não volta mais. Fato. Se mantendo o resultado de Vila Nova e Goiás, Vila Nova está ganhando de 1-0. Continuamos líderes até os resultados de amanhã. Nos resultados de amanhã, na pior das hipóteses, a gente cai para terceiro se Sport e Santos ganharem. Sport vai à liderança e Santos iria à segunda posição se os dois ganharem, certo? Mas por enquanto continuamos líderes aí, mas aquele indicador que eu sempre gosto de falar aqui no programa já caiu para 2 pontos, que é a diferença da nossa pontuação para o quinto colocado, né? Hoje nós somos os primeiros com 21 e o quinto colocado está com 19, a depender do que vai acontecer amanhã, né? Bom, eu estava observando aqui uma coisa, Felipe, que é o seguinte: o Curitiba teve um cartão amarelo e nós tivemos 4 cartões amarelos. É porque os caras sabem bater ou a arbitragem estava meio tendenciosa? A arbitragem brasileira já é ruim. A arbitragem brasileira de Série B, fatalmente você vai pegar um juiz que não tem muita cancha, assim, um cara que vai ser um pouco mais caseiro. E aí você tem que saber preparar, né? De novo, não fazendo as vias, mas é algo que o Lisca se preocupava, era de sempre saber o árbitro que estava apitando para fazer uma passada para os jogadores. Você sabe se é um árbitro que deixa bater, se é um árbitro que dá muito cartão, se é um árbitro mais caseiro, se é um árbitro bom, né, nesse sentido, para você saber como é que você vai jogar. E aí, nesse caso, nós pegamos um juiz meio caseiro, assim. Uma coisa é você dar um cartão pro time da casa, outra coisa é você dar com o estágio cheio, né? E outra coisa é você dar um cartão para um time visitante, que não vai ter muita cobrança, ainda mais um time que não tem muito apelo de mídia, né? Então, o que você fizer ali, se você errar, não vai repercutir tanto, né? Ainda mais errar nesse sentido de dar cartão ou não dar cartão, não faz. Isso não passa, ninguém vai ficar repercutindo isso em mídia por tempo, né? Então você tem que saber preparar para isso, aí você saber conversar com os seus jogadores o que fazer ou não fazer, e principalmente alertar os principais jogadores do seu time a posição que eles têm que ficar, né? Você comentou muito durante a semana do que o Benítez tomou muita porrada ali no meio de campo. Muita porrada muito longe da área. E aí você não cria... O craque, ele tá protegido perto do ataque. Quanto mais perto do gol adversário, mais protegido ele tá. Porque mesmo os caras que abrem a caixa de ferramenta, quando tá mais perto do gol, o cara... Ainda mais tendo um batedor de falta como o Benítez, né? Mas aí de onde que vem a orientação de posicionamento? Do técnico. Do técnico. Não que eu esteja falando que o técnico tem que sair, né? Que daqui a pouco vai aparecer. Ah, tá montando. Não, não é mandar o técnico embora. Mas ele tem que rever isso aí, principalmente essas três derrotas que eu falei. O time não pode ser apático desse jeito. E não pode deixar o time apanhar e não mudar o posicionamento ali, né? Ali tava na cara que ia quebrar o cara. É, eles fizeram. Ele tá, toda, você pode rever as jogadas. Era sempre uma paredinha de dois na frente e vinha um cara de trás para descer a bota. Toda vez, e fazendo rodízio. Ou seja, era para quebrar o cara mesmo, velho. E com rodízio é mais difícil, porque com rodízio você tem que... Você vai, uma hora você vai chegar assim, na quinta falta você vai dar o cartão para alguém. Porque o rodízio é mais ou menos, né? Se fosse mesmo jogador, fica mais fácil. Por a terceira você amarelar e tudo. Mas no rodízio, aí até... Geralmente os juízes, quando fazem assim, é na sexta, sétima falta, que eles vão dar o cartão pro cara que fez a falta, ainda que seja a primeira, nesse caso, né? Uhum. E o problema não é isso, né? Que a gente fala que o Benítez é o nosso principal jogador. E ele volta muito. E por muitas vezes o Juninho tá mais à frente que o Benítez durante o jogo. É, em muitas partidas foi assim. E o Benítez, o Juninho se pode dar bola pra onde for. Ninguém vai bater nele. Porque, tipo assim, nem precisa, né? Então, é o erro desse meio de campo, né? E... tá rachando os bicos ali. Eu gostei do nem precisa, cara. É porque não vai ter efetividade, né? Então... Na vibe de Ivanildo. Esse aí não precisa marcar, não, que eu conheço. Esse aí é ruim. É, sempre chega lugar. E... oh, meu Deus, continua aí. Você pode ficar só segurando ali, ó. Se ele for dar um passo, ele não vai dar um passo com muita qualidade mesmo. Então é só cercar que uma hora ele erra. Então não precisa bater. E há problema, porque a gente sabe que a gente vai manter esse meio de campo, né? Que é onde a gente. E é o que a gente vem falando, isso desde o Mineiro, os pontos que a gente vem falando é o que a gente tá acontecendo, né? E a lesão do Benítez preocupa não só para esse ano, né? O tendão de Aquiles é uma lesão que é difícil para voltar. Nem sempre o atleta consegue recuperar, assim. O Benítez ainda com um atleta com problemas de lesão, talvez ele não volte a jogar em alto nível mais, assim. Tem que ver, né, como é que vai ser ainda mais o nosso DM, né, e 4 a 6 meses é se não rompeu completamente, né, se o ruptura completa é para mais de 7, né. Eu entendi, o Adolfo tá aqui falando, ó, ele tá aqui falando, ó, ruptura de tendão de Aquiles, tratamento clínico mínimo de 6 semanas, mas deve ser uma exceção devido à alta taxa de re-ruptura, tratamento cirúrgico, se for tratamento cirúrgico, retorno de 5 a 6 meses após o procedimento. E como falou que é grave, eu imagino meus que pesadelos. É. Ah. Não, mais... Eu entendi ruptura total. Eu entendi isso. Se não é total, então não é grave. O América só falou que é grave, mas não falou exatamente qual que era a lesão, né? É, o que precisa falar, o América nunca fala, cara. Agora, o que não precisa, todo mundo lá aparece para falar, sempre. Começando pelo nosso diretor lá de entrevistas, que é o Juninho, né? Dá entrevistas excelentes, inclusive. Inclusive contra o próprio time. É, beleza. Mas vamos ver, né? Assim, a gente... Ainda assim, né? Por mais que o Cauã seja meio cabeça dura, a gente ainda tá no G4, né? Vamos ver agora uma sequência difícil e ser um principal jogador, né? E é um jogador que, de fato, não tem reposição. Não. Eu acho que o mais próximo... Nem pra contratar, tá? É, porque pra Série B você não vai conseguir trazer um cara não da vai. Qualidade dele ali. E eu acho que, assim, o mais próximo que a gente tem de um jogador que faça um pouco a função do Benítez é o próprio Ale, que hoje é o meio-campista que joga um pouco mais atrás. Abriria espaço pro Flávio Amaral, pro Alisson, mas não acho que isso vai acontecer. Acho que é mais provável do Juninho pegar essa posição do Benítez ali do meio, que vai chegar mais à frente, e a gente ficar batendo cabeça lá atrás com dois jogadores que também não são exatamente muito bons de marcação, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de esquema. Deixa eu ler alguns comentários aqui, muita gente comentando. Valeu demais, pessoal, moral aí. Deem like na plataforma que você estiver vendo a gente aí. tanto no YouTube quanto no Facebook, também aí no seu agregador de podcast, no Spotify, dê 5 estrelinhas lá pra gente, isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar a outros americanos, viu? Muito obrigado aí por toda a moral que vocês têm dado pra gente. Colé Lucão tá aqui, salve Pelhado, estou aqui pronto para pegar a estrada acompanhando o programa. Boa viagem, Lucão. Adelci Novaes dando boa noite, um abraço de Varginha. Hernani Barbosa tá falando, o revoltado vai hoje. Dá um abraço nele aí, não precisa nem falar o nome. Seria você, André Guimarães, o revoltado? Pô, mas eu não sou revoltado. Eu não entendi o revoltado, não. O revoltado tá ele com a minha ausência, né? Tá revoltado, porque ele fica numa tristeza imensa quando eu não vou. Mas agora que eu tenho um patrocinador, passarei a voltar aí todos os jogos. Salve, Olavo, patrocinador do André. Valeu, Olavo, show de bola. A presença dele em campo é importantíssimo. Legal demais, gente. O Luca Costa está perguntando se a gente não está cobrando demais. Vocês acham que nós estamos cobrando demais do time? Não, acho que está cobrando de menos. Eu acho que é heterogêneo. Eu acho que algumas coisas. Nem cobrando demais. A questão é que não tem como você achar normal o gol que a gente tomou, da forma como a gente tomou. Então, até a gente até fala aqui sempre, né? O time está organizado. Parece que o Cauã treina bem. Mas quando precisa de um algo a mais, a gente pega um time defensivamente um pouquinho mais organizado ali, o time tem muita dificuldade, sem o Benítez mais ainda. E quando não dá na técnica, tem que dar na vontade. E no segundo tempo, o gol que a gente tomou foi um mix de desatenção e desinteresse total ali. O calcanhar matou o Alê, né? Mas não é desculpa. Não, mas não é só o Alê tá querendo calcanhar, não correr. Mas depois do calcanhar, a bola sobrou no meio ali. E tem, pô, no vídeo, dá pra ver direitinho. Sim. Moisés apontando pro Ricardo Silva não vai, Moisés também. Cara, se você for apontar, vai lá e dá uma bica na bola, pô. Dava pra ele chegar tranquilamente ali. Ficou um deixa que eu deixo danado. Não, nós não tivemos lance nenhum no jogo inteiro. Nós não ameaçamos em nenhum momento no jogo. Você acha que você cobrar demais? Não, nós só cobrando de menos. Entendeu? Nós tivemos um chute ao gol que eu não lembro qual é. A posição na tabela pode ser enganosa, inclusive. Ah, tá liderando. Tá, mas nós não estamos na última rodada, não. Então falta muito campeonato ainda. Nós já tivemos essa experiência em 2012, que nós saímos embolado na frente, opa, vamos. E não subimos. E aí? O que adianta? É. Então você tem que enxergar os defeitos agora, enquanto você pode contratar no mês que vem e corrigir. Porque depois que passar também, é igual no passado, aí foda-se. Aí não adianta mais também, não adianta chorar, não adianta falar de Operação Salva Vasco, não adianta aquela palhaçada toda que arrumaram ano passado. Todo mundo tá vendo que o time tava uma merda. O time tomou 4 daquele time horroroso do Cruzeiro e ninguém fez nada. Não, calma, gente, calma. Tão bem na Sul-Americana, tão bem Copa do Brasil. E levamos no rabo no fim. Igual estava se desenhando desde o início. Então, não é cobrar mais, não. Tem que ser cobrado, tem que se enxergar agora enquanto você pode agir. Depois que afundar o navio, ué, não adianta mais, não. Aí fodeu. Aí você espera o ano que vem. Então, acho que não, cara. Tem que alertar. É o que eu falei. 3 jogos totalmente apáticos, sem oferecer risco nenhum. Um com prejuízo milionário ainda contra um time de merda. Então, isso tem que ser olhado, sim. E qual a coisa? A gente tem que colocar que o que a gente vem apontando também são... certos erros que a gente sabe que são bons de serem corrigidos, porque hoje em dia, com os times todos, com departamentos de análise, fazendo estudos, eles vão explorar isso um pouco mais. Então, o nosso meio de campo sem o primeiro volante de pegada é algo que o pessoal sabe explorar agora. Bola parada, que é uma coisa que desde o Campeonato Mineiro a gente tem tomado gols assim, de escanteios ou coisa em geral, e continua acontecendo, a gente não bola não resolveu... parada e bola rolando, né? Porque goleiro não tem tempo. Nós não temos goleiro. E a questão é que a gente também teve dificuldade. A dificuldade que a gente teve contra o Berito, a dificuldade que a gente teve contra o Mirassol, que a gente não ganhou aqui. Contra o Vila Nova. Os times que se fecham muito, a gente tem muita dificuldade de conseguir criar. A gente consegue criar quando o time está num jogo um pouco mais franco, mas quando o time chega e baixa as linhas e fica lá atrás, a gente tem muita dificuldade. Tanto que o Mirassol, o goleiro do Muralha, ele fez, assim, basicamente uma defesa o jogo inteiro. E aí o Cauã fala assim, mas a gente é um time que mais finaliza. Tá, mas assim, quais jogos do América o melhor jogador do time adversário foi o goleiro? Isso não aconteceu. Não teve um jogo que a gente fala assim, putz, o goleiro adversário fechou o gol, pegou tudo. Não acontece. A maior parte ou a finalização pra fora, ou aqueles chutes assim que não levam tanto perigo e tudo. Então assim, a gente não teve essa partida. Então a gente cria... Mas não é que cria jogadas extremamente difíceis também. Então, assim, são coisas que a gente tem que o Cauã precisa melhorar. E a parte do meio de campo a gente vê que ele não tem trabalhado a parte defensiva, e o gol desse do Curitiba foi uma coisa de louco. E assim, os erros são dos jogadores que a gente sabe que vai acontecer. É o Alê, primeiro volante, hoje sempre, que nem volta. O Moisés, que não tem mais essa pegada de ficar fazendo, indo e voltando rápido, por contra-ataque, você precisa ter um outro cara para voltar. Não vai ser o Moisés não vai dar conta, na idade, ele não vai chegar. O Juninho, então, nem aparece ali, esse nem voltou, esse já ficou como nosso camisa 10, que fica lá parado quando o negócio acontece, nem aparece ali, né, nessa situação. É igual soldado na guerra, vai, mas não sabe se volta, né? E o Daniel Borges, que é aquele que a gente fala, o problema de ser jogador ruim é que você precisa e a gente tá vendo. Ele foi muito bizarro, porque se ele continuou correndo, ele consegue impedir que o cara cruzasse a bola pro meio da jogada. Mas depois que a bola passou, ele resolveu dar um carrinho. Assim, e a bola já tinha passado. A hora que ele cai, que vai pra interceptar, a bola já tinha passado por ele. Então não faz o menor sentido o que ele fez ali. Ele só literalmente ficou com o cara que cruzou com menos marcação ainda. E se ele continua correndo ali, o cara podia ainda acertar o cruzamento, driblar ele, chutar direto, alguma coisa, mas ele atrapalharia o cara que cruzou, e nem isso ele fez, né? Então, assim, são uns erros de jogadores que a gente sabe que vão errar ali e continua acontecendo, né? E se a gente sabe, a gente pode ter certeza que o adversário também sabe, né? Sim, com toda certeza. Muita gente, Maurício Cândido tá falando que não tem mais gato suicida, mas agora tem um sapo na janela, suicida. Eu vou ter que... Isso é um erro, isso não é um sapo. Isso aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, é o limãozinho, não sei se vocês lembram do limãozinho da Pepsi. Isso aqui é com a camisa do América. Com a camisa do América, né? Então, assim, cara, eu achei que era uma camisa do Corinthians. Pô, é, tá. Sério, cara, lembra a camisa do Corinthians, esse pô, assim. E eu não lembro desse limãozinho, não, pra falar a verdade. Eu lembro, da propaganda. Era de uma Pepsi horrível, que é aquela Pepsi Twist, que eu nunca vi aquele absurdo, que eu colocar limão em refrigerante. Era bom pra caramba, cara. Eu achava gostoso também. É uma das maiores blasfêmias que você pode fazer. Não, mas eu coloquei hater aqui... da Pepsi. Não sou rei. Isso aqui tá aqui pra ver se a gente consegue, né, que a Ancho coloque Pepsi Black, né, para vender na Independência, porque tá difícil, né? A gente não ter um refrigerante sem açúcar lá e não ter uma Pepsi sem açúcar. Ainda mais eles que nos restaurantes dele vendem Coca Zero, mas no Independência eles preferem não vender. Ô, então, cara, assim... não fala mal da Ancho, não fala mal da Independência, porque já criticaram, ainda falar que os preços lá estão muito bons, que nós estamos reclamando. Que vontade de aumentar. Os caras não entendem esse tipo de coisa, né, cara? Não entendem que isso, inclusive, afasta todo o setor. Mas fazer o quê? Com certeza. Confesso que depois que a Pepsi foi para quase 10 reais, eu parei de... Assim, por mais que eu não gostasse, às vezes, quando eu estava com sede, eu pegava uma Pepsi, assim, no segundo tempo e tudo. Mas na Pepsi, a 10 reais, eu acho um absurdo pagar mais então, caro. Então quer dizer que sua reclamação, durante vários programas, durante anos nesse programa, era para comprar uma Coca Zero por jogo? Não. Se tivesse Coca Zero, botar eu não. Não, Coca Zero tava comprando umas 5, 6 por partida. Eu tá feliz da vida lá. O problema é não ter. Então aí dificulta. E se tivesse Coca Zero, pode ter certeza. Eles estariam vendendo muito mais que eles vendem Pepsi normal hoje. Vocês colocarem. Pode colocar ali, coloca um freezer. O defensor da Coca Zero Independência. Ô, cara, mas eu não olho isso lá. Mas eu lembro que eu tava vendendo até água tônica, uns negócios assim. Mas nada. Uns drinks, né? Eles vendem só aquelas coisas com gosto de água sanitária. Não vende refrigerante mesmo. Carlos Alberto tá aqui. Desculpa. Staulo Prata. Pedro Bastos está dando uma boa noite, pedindo um abraço pro Gandarella, grande americano. Um abraço aí, Gandarella. Sérgio Gandarella, o homem que joga a camisa do América para cima do telhado. Roberto Lopes. Se fosse só isso, tava bom, né? Se fosse só a camisa acima do telhado, tava bom. Eu já vi esse cara morder um cactus, então isso ainda é nada, cara. Gandarella mordeu um cactus pela América, é isso mesmo? Que você tá doido. Roberto Lopes de Oliveira Neto, vulgo Rolon, tá aqui com a gente também. Carlos Antônio de Paraupeba. Carlos Henrique, tá falando que o time é covarde quando joga fora. A Luiz de Araújo Prince tá aqui falando, contra Curitiba, Benítez foi caçado covardemente pelos jogadores. Sem ele, o time fica inofensivo. Lúcio Melo também falando de Benítez, cara, aqui. Esse cara falou um negócio aí do time ficar covarde quando joga fora. Não sei se é isso não. Acho que os times ficam mais covardes quando jogam com a gente aqui. Entra com mais respeito do que fora. E às vezes fora, quando o time deixa a gente para propor o jogo, a gente também não consegue. Mas o fator independência é um fator importantíssimo para o América, inclusive. Eu acho que ele falou covarde no sentido de fazer falta. Mas aí é normal e é do futebol. Você, quando tem um jogador muito bom, você vai chegar e vai parar o cara com falta. Porque você não pode deixar o cara dar o passe, ainda mais o Benítez, que no meio de campo ele consegue lançar os nossos jogadores de ataque ali e criar perigo até dali. Então, quando você está numa zona que não, tá, não é perigoso fazer falta, você vai parar o cara com a falta mesmo. Isso desde sempre. Jogadores, os melhores jogadores do time são os que mais tomam falta. Colocar assim, o jogador que mais apanhou, a Escócia tem um jogador só de qualidade, que é o John McGinn. Ele é o jogador que mais sofreu falta na Eurocopa. Assim, e ele jogaram com as seleções muito melhores que as dele. O que o pessoal faz? Quando a bola tá no único cara do time que sabe jogar a bola, os caras chegam e dá porrada, até porque ele pega muitas vezes a bola no meio de campo. Então ali você chega e para o cara na falta. Que você não vai. Ele não consegue criar um contra-ataque, criar uma ação de perigo. Então, é normal e isso faz no mundo inteiro. Se o cara é bom, você não vai deixar o cara jogar. Se o cara tá muito perto do gol, aí você vai pensar duas vezes que você vai levar uma chance de perigo. Agora, se o cara tá ali no meio de campo. Nego vai descer o sapato mesmo, cara. Não tem jeito, vai descer a bota. O Manchester City bate nos times adversários. É uma reclamação muito, que quando eles fazem a pressão lá em cima, lá, muitas vezes eles chegam, se o time tá alto, eles chegam e param porque o time impede a ligação rápida. Então, até times bons, eles param o jogo na falta quando tá em campo de ataque, porque sabe que não tem perigo nenhum. Eles não vão fazer a falta lá atrás, porque é criar chance. Agora, no meio de campo. Mas eu queria saber. Por que que o Curitiba não deixou a gente fazer um gol depois deles machucarem o Benítez? Faltou fair play. Faltou fair play. Faltou fair play. Vamos pedir a Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte para fazer uma nota de repúdio. Pede lá o Alencar para levar isso lá para a Câmara dos Vereadores. Né, é até maior que a Câmara dos Vereadores. Nota de repúdio porque machucaram nossos jogadores. Tinham obrigação moral de deixar a gente fazer um gol. Essa é a verdade. Acho que nem se tivesse deixado, viu? Do jeito que tava ali, podia ter deixado. Não ia fazer, né? O jogo podia ter 200 minutos, que nesse jogo contra o Curitiba a gente não fazia gol, não. Só se fosse contra. Tá desse jeito. Lúcio Melo tá aqui com a gente, Emerson Mascarenhas, Bruno Mendonça tá aqui com a gente também, tá de Curitiba, tá falando que a zoeira lá tá forte, aí é foda, viu? Roberto Nassif tá falando que vamos ter que contratar um ótimo jogador. Tem alguém aqui que sugeriu Lucas Crispim, o Zé Flávio Moreira. Como esse jogador para contratar. Lucas Crispim começou bem, né, gente? Mas que eu não sei como é que anda a carreira dele, não. Vocês têm alguma notícia? Tailândia. Nossa. Ele está jogando no Buriyan United, da Tailândia. Olha, eu vi que o contrato dele acabou, né? Lá na Tailândia? É. O tailandesão tá muito disputado, né? Tem que ver isso. o time deles ganhou de 8-2 o último jogo. Eu vi em algum lugar nesses perfil de futebol. Aí falando que o contrato dele tinha acabado, vou pesquisar aqui. Ele jogou, o último jogo foi dia 26 do mês passado, então o tailandesão deve ter acabado mesmo. Você tinha um contrato de uma temporada só. O Bissoli tava lá, aquele que jogou acho que no Chapecoense, atacante. Crack. E aí, apostariam no Lucas Crispim da vida? Gente, para substituir o Benítez é difícil, né? Até porque o Benítez naturalmente não jogaria uma Série B, né? Tá jogando porque tem contrato. E por ser um cara que machuca muito, não tem nenhum outro clube se interessou, convenhamos. Né? Ele é bem acima do nível da Série B. A questão é arrumar um outro jogador que com características diferentes ali, mas que desça uma qualidade ofensiva um pouco maior, porque a bola fica trançando o pé de Juninho, Alê e Moisés, a gente não vai fazer gol nunca. Fica para lá e para cá, para lá e para cá. Aí vai de um lado o Fabinho, que até melhorou, né? Um pouquinho, vamos dizer assim. Vai para o outro. Ou o Adson ou o Jacaré, o Adson não tá conseguindo ser muito contundente mais, o Jacaré acho que nunca conseguiu, então tá difícil. O Renato Marques não tem feito tantos gols, e quando entra o Brenner, a gente fica com saudade do Renato Marques, então ofensivamente tá muito ruim, precisa de buscar alguém, mas não vai dar pra buscar um outro Benito. Tem gente que tá falando que ele tá Goiás, tá falando aqui de Ceará, o que mais que eu vi aqui? Sport, parece que realmente acabou o contrato dele lá, 30 anos, tá? Se serve para os nossos adversários, serve para nós também. O problema é o seguinte, vai trazer cara, vai mexer nos intocáveis? O problema é esse, cara. Também, sabe, você trazer para o cara não julgar também. É igual tem que ver isso. Tem que trazer um primeiro volante, A gente, em tese, tem dois no elenco, que os dois estão no banco. E que estão pedindo passagem, tá? É. Tanto Felipe Amaral quanto o Alisson, para mim, entraram e mostraram serviço, tá? Para mim, estão pedindo passagem. A partida que o Felipe Amaral fez, é aquela partida que a gente falou assim, nossa, como é bom ter o primeiro volante. Aí a gente fez o que nas partidas seguintes? Vamos jogar sem. Pois é, cara. Porque tem cara que não pode sair, então não adianta, cara. Sabe? Não vai resolver. Primeira coisa que tem que ver é isso aí, né? Esses caras que têm titularidade É absoluta. Isso aí, se não mudar, cara, aí é melhor não contratar mesmo. Aí contrata um goleiro só e pronto. Que é o que nessas tá horas, talvez tivesse... A única... Eu não acho que o Lisca deveria ter voltado ou que caberia no América do tempo hoje. Mas talvez a única coisa positiva tivesse sido de trazer o Lisca no final do ano passado para começar essa temporada, teria sido que na hora de fazer a limpa do elenco, ele teria limpado com ele, alguns desses intocáveis, né? Já que teve problemas com ele ali, né? Ah, não mas, acredito não. Acho acredito que... mesmo. Como ele já teve problema, ele ia querer ter problema de novo. Ah, não ia não, cara. Você teria que ter, para fazer essa limpa, você tem que trazer um cara maior que eles. Não que eles sejam grandes, mas você trouxe um menor, né? Que não consegue mexer. Você vê pela entrevista que ele deu pela TV Coelho, cara. Assim, você vê que ele não vai fazer isso. Ele não vai se dispor com o elenco. A primeira chance dele como treinador, né? E o treinador real, né? Que é o Juninho, falou que o Salum pode trazer qualquer um que esse elenco aqui vai jogar. Né? Então, assim, traz um que não vai atrapalhar aqui a gente aqui, a galera aqui. Então, e vocês não acham que o Kleberson vai dar uma participação nisso, não? Como é que vocês veem essa chegada do Kleberson aí? Eu acho que ele já aposentou, né, cara? Acho que pra jogar ali no meio de campo... Cara, mas te falar que se ele pegar a camisa hoje... 45. Ele é capaz de fazer melhor, hein? É, dá pra jogar ali no meio de campo ainda, né, cara? Aí mais é foda. Mais bola que o nosso camisa 8 ele tem. Ou tinha. Cara, eu, sinceridade, eu não sei como é que é a personalidade dele, se não, cara. Eu acompanhei ele pouco depois ali da Copa, né? Não lembro se é um cara que vai chegar, um cara mais de peito para chegar ali, não, cara. Não sei. E nem sei se ele vai ter essa autonomia também, não. Né? Tem esse problema de autonomia lá. Né? Criaram um monstro lá, né? E agora não tem jeito, cara. É Raul Seixas, já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram. Você tem que quebrar esse mecanismo. É, Miller Mello aqui tá falando exatamente disso, falando, ó, Juninho, Alei, Moisés, uma degola, se não mudar esse meio de campo. Não, o cara não vai não, cara, isso aí é apelação demais, isso aí também não vai não. Mas você pode não subir, você pode ficar em quinto, em sexto, e aí? É. O que adiantou? E se você subir, você vai continuar com esses caras aí do mesmo jeito, para jogar Série A e tomar 100 gols de novo? Pô, é. Você tem que... Chester Rodrigues tudo. Também tá com a gente. Laura Grise tá falando aqui, o Juninho Natureza Marca tá rindo junto com a gente aí, tá perguntando se o pique já caiu, André. Ainda não caiu, terça. Não. Ainda não caiu, não. Não caiu ainda, não. Ô, lavando dinheiro aí, senão terça eu não vou, não, cara. Preciso do meu dinheiro. Eu, inclusive, só tô participando hoje que o Jairo me pagou para participar, porque meu compromisso são os clássicos. Agora é só cobrando cachê. Tá certo. Alexandre Magno, Alexandre, eu mandei um abraço pra você no começo do programa aí, ó. A gente se encontrou lá na loja sexta-feira, gente boa demais, viu? Ele tá falando, melhor programa do domingo à noite. Chester Rodrigues também tá falando da teimosia do Cauã. Thiago Garcia tá falando que essa Série B está muito disputada, tem que contratar para não correr risco. Pedro Magalhães, depois que passar a janela, só restará o choro. Precisamos de um goleiro e um atacante. Cláudio Gomes. Boa noite, meus caros. Salve e sigo na batalha. Juninho e Moisés são dois a menos em campo. Rovani Xavier. Uma coisa sobre contratação. Para quem viu notícias, né? Para quem acompanhou ali como é que foi o resultado do ano passado e balança, etc. Não me parece ter dinheiro para contratar, não. Assim, não sei como é que faria para trazer mais gente para reforçar, não. Né? Ué, o Conselho Deliberativo falou que a gente ia cair de pé. Ué, então tem dinheiro, velho. Se nós estamos mantendo, inclusive, a estrutura administrativa de Série A lá, não sei para quê, dinheiro tem. Tá, é mau gasto. Dinheiro o problema de cair de pé de uma distância que a gente caiu é que geralmente quebra as pernas, né? É, quebra a perna, quebra a anteperna, joelho, quebra tudo. Então. O cara fica tetraplégico na queda, é exatamente. Isso aí. O Rovante Xavier tá aqui, boa noite. O time tá igual o do Lisca antes do Mancini. Esse estoque de bola para trás e não para frente está irritando. Ronan Moreira, tá de Barroso, Minas Gerais. Achar cara do nível de Benítez que não machuca, pode procurar na Europa, que não tem. Pior que é aí que nós falamos mesmo. Júlio César Randinho tá aqui. Não vai achar, isso aí não vai achar, não, cara. Isso aí. Mas você tem que ter alguém ali, não adianta. O Júlio César Randinho tá aqui com a gente. Marcão lá do Santos Americanos, Marcão do Castelo, boa noite. Para que análise de mercado, se é o soberano quem decide? O pessoal perguntou aí. Chega essa semana aí como nosso novo analista de mercado, Léo Gomide, jornalista lá da 98, o maior evento da carreira dele, pelo que a gente sabe, pelo menos, é ter brigado com o Oswaldo de Oliveira lá na Cachorrada. O que vocês acharam? Obrigado, Daniel. O Marcão tá falando aqui, ó. Ele é figura, que... não brigou, não. Não falei nada, não. Num time que já tem histórico de preparador físico da porrada em torcedor pro analista levar um soco do preparador físico. Aí não custa nada, ele vai chegar fininho, do jeito que ele vai vir aí. Hein? Eu achei muito ruim a contratação. Esses caras que... O Léo Gomide, eu até na 98 não acompanhei muito, não, mas na época que ele comentava na Band, é um cara que nunca deu moral pra gente de nada. Aí quando o cara forma em análise, faz o curso de análise de desempenho, a gente fica dando moral pra esses jornalistas. Eu não traria, não. Com certeza deve ter gente no mercado com mais qualificado tecnicamente do que ele, que só é mais conhecido porque trabalha na televisão. Não traria, não gostei. Esses caras que não dão moral pra gente na imprensa, eu acho que a gente não deveria dar moral na hora de dar oportunidade de trabalho também, não. Ah, mas com certeza é amigo, né? Tem gente lá na América que é meu amigo. Aí eu não sei. Mas... Aí você atrasa nessa onda, cara. Igual você trouxe o Carlos Cruz, né? Um cara que era defensor do Atlético lá na... Que tem defensores até hoje, inclusive, tá? É, tem gente lá que ama ele. É o cara que deixou jogador gritar o nome da ave no meio da torcida. Então é isso aí. É, tá bom. Assessoria de imprensa maravilhosa. Põe o Juninho lá de assessor de imprensa, ele já não gosta de falar pra caramba, põe ele pra analisa desempenho, põe pra fazer estudo aí, cara. Ele seria um bom assessor de imprensa, não, porque ele já andou republicando postagens de rival também, né? Então, assim. Ah, mas lá na América é liberado, cara. Lá tudo é liberado. Isso aí é moleza. Ele é o seu contador, tá aqui falando que o América sem Benítez e terra arrasada, a gente já falou um pouquinho aqui, precisa contratar, não tem. Sem ele, realmente falta muito criatividade. Nuno Harry tem várias coisas erradas sim, porém não supera os acertos, dando nojo da postura de certa parte da torcida ao longo dos jogos. Um bando de ejaculação precoce. Imagino que ele deve estar falando das vaias, né? Ou da gente, pode ser também. Alberto Boechada, um boa noite. Vou voltar aqui na pergunta do meu amigão, Dr. Adolfo. Boa noite, senhores decadentes. Olha a formalidade. Sem Benítez, é 4-4-2, 4-3-3 ou outro? Lucas, vou começar com você. O que você faria? Difícil, viu? É difícil porque eu não sei quem que... Assim, dado o cenário que o Cauã tem feito, ele vai fazer vai voltar com o triângulo cauaniano do Adolfo eu ali. Eu também acho. E vai ficar com... cauaniano. É obra do Adolfo essa definição. Mas vai ficar Lê, Juninho e Moisés, né? Eu imagino que ele vai voltar para o 4-3-3. Mas eu preferia que entrasse, mantivesse o 4-4-2, entrasse o Alisson ou o Felipe Amaral para fazer o volante, e você avança, testa o Moisés para fazer essa função do cara para armar mais jogada, mais próximo dos atacantes, ou o próprio Alê, dando mais liberdade. É o que eu preferia. Mas o que eu acho que o Cauã vai fazer é retornar ao triângulo cauaniano com o Alê, Juninho e Moisés, deixar o Fabinho do lado e o Watson ou o Jacaré do outro, Renato Marques. É o que eu acho que ele vai fazer, mas não é o que eu gostaria. Esse triângulo aí é Juninho, Alê e o Moisés? É. Triângulo das Bermudas? Né? Na verdade, não desaparece, morre, né? Beleza. Eu não sei. Não era... É um meio de campo tão improdutivo que é perigoso o MST invadir, pra você ter uma ideia. De tão improdutivo que fica aqui a pedaço de terra ali. Mas na verdade não era nem sobre os jogadores, era o esquema, né? Mas sim, era muitos momentos o triângulo cauaniano foi com esses três. Eu acho que ele vai fazer exatamente o que ele fez no jogo. Volta pro 4-3-3, Juninho, Alê, Moisés no meio, Adson, Renato Marques e Fabinho. É aquilo ali, cara. Eu acho que ele vai... Terça-feira pode tomar e que não seja, mas eu acho que é o que ele vai fazer. Eu não gostaria. Eu gostaria que mantivesse o 4-4-2... com o Alisson e Felipe Amaral, e o Alê um pouco mais à frente. O Moisés, eu tenho dúvida se ele consegue armar. Não sei, nas poucas vezes em que ele ficou mais à frente ali fazendo esse papel nesse ano, não vi tanto lampejo assim, não. Ele já falou que não é o que ele mais gosta de fazer. Eu não vejo essa genialidade, não, sabe? Por favor, o Moisés... Ele não é um jogador para ser o camisa 10, para ter as meias de armador. Ele é um jogador para fazer o que o Juninho faz, que é o meia que vai chegar ao ataque com muita frequência. E vai, a bola vai passar por ele no meio de campo. Só que ele não, como ele não tem mais condição de voltar, o ideal é você ter ele no meio de campo com 4, que você vai ter, por exemplo, o Alisson e o Felipe Amaral, que vão conseguir sempre voltar, vão conseguir acabar pegando, às vezes... E aí o Juninho pode subir, porque não tem muito problema. Não, mas o Juninho tá no banco, na minha questão. Eu tô dizendo assim, que mesmo nessa colocação... Não vai acontecer, cara. Não, eu só é que nessa condição, se o Moisés faz o que o Juninho faz, que é, por exemplo, o contra-ataque que a gente falou, o Juninho não voltou. Por quê? Porque ele é um meio-campo que não precisa voltar nesse tipo de situação. Numa situação com esse meio-campo que a gente colocou, quem estaria voltando é o Felipe Amaral e o Alisson, que tem velocidade e conseguem fazer isso. E aí, você joga o Moisés trocando muito de posição com o Alê, porque o Alê joga um pouco mais à frente, ainda que também não seja um armador, mas fazendo um pouco mais disso, até porque ele sabe chegar na área, sabe cabecear, tem um passe mais qualificado do que o Juninho, por exemplo, e aí você teria um pouco esses dois chegando ali, não exatamente fazendo como losango, né, seria como se fosse um 4-2-2-2, assim, uma coisa, um 4-4-2 nesse sentido, fazendo como se fosse um quadrado no meio de campo, atrás, o Felipe Amaral e o Alisson, e o Moisés e o Alê na frente, só que esse esquema é o tradicional WM, que era usado até a Copa de 60. O WM, novo. Ele envolve com quatro atacantes, eu não estou colocando quatro atacantes ainda, mas... É um WM meio torto. Eu acho que eles com o meio campo se alternando ali, e acho que poderia funcionar. E aí você tem o Fabinho, e às vezes o Watson fazer um pouco isso também, que é o segundo atacante que vai cair para os dois lados ali. O Renato Marques também acaba saindo e deixa a infiltração tanto do Fabinho, às vezes podia deixar. Aí o Moisés vai chegar com qualidade de finalizar, e ele tem uma finalização melhor que a do Juninho, por exemplo, que é quem aparece muitas vezes nas saídas do Renato Marques. O próprio Alê também tem uma finalização melhor do que a do Juninho para quando fazer isso. Então seria um meio de campo melhor nesse sentido. Eu usaria esses quatro. É o que não vai acontecer. Não acontecendo, se saísse o Moisés ou o Alê e ficasse o Alisson, o Felipe Amaral, o Juninho e o Moisés, ou Juninho e Alê, acho que funcionaria parecido também. Acontece que a gente teria um pouco menos de criação, porque o Moisés não é um bom, ele não é um armador, ele não sabe jogar ali na posição de armador bem, então não supriria a falta do Benítez, mas talvez defensivamente pelo menos iria ajudar. A gente teria dificuldade de criar, mas isso a gente... Tem, a gente depende aí exclusivamente do Benítez em si, mas pelo menos estaria mais resguardado defensivamente falando e poderia manter o esquema dele. É, isso aí vai ser um quebra-cabeça aí. E você, André, o que você fazia? O que você faria? Como é que você entraria com o seu time titular na terça-feira? Ah, sem o Triângulo das Bermudas. Eu faria totalmente diferente. Como não vai acontecer, cara, vai ser isso mesmo. Às vezes a gente pode ser surpreendido aí na frente com Jacaré, alguma coisa, mas vai ser isso aí, cara. Ou o Azevedo, não acredito em mudança, não, cara. Não vejo uma revolução, não. Até porque nós vamos jogar em casa, não acho nem que vai ter mesmo, não. Vai ser o que a gente já estava vendo mesmo. Acredito em mudança, não. Agora, deveria, né? Que deveria, mas não vai ter, não, cara. Só se for pela situação do jogo. Não enxergo mesmo. Eu não acompanhei o Avaí, não sei como é que o Avaí tem julgado, não. Não sei se é um time que vai agredir também. Eles começaram, mas é um time que agride ou que time que... É um time do... O treinador deles é o Gilmar Del Pozzo, né? Então é um time daqueles burocráticos, assim. Joga aquele futebol, estilo Série B, clássico. Então não é um time que vai... Que agride com... Que vai vir dominar, vai vir de com a bola. Eles vão saber ali fechar, sabe, marcar e vão sair na boa, bola parada, jogo, vão bater quando tiver que bater. É o Gilmar Del Pozzo, é Série B clássico. Vai ficar ali e vai buscar especular. Mas eles estão conseguindo ganhar, então eles sabem armar um sistema defensivo bem. O Gilmar Del Pozzo chegou a subir algumas vezes, né, na Série B. Ele sabe trabalhar a Série B, é um treinador que entende como funciona, né? Então, assim, vai ser competitivo. A gente vai precisar ser melhor, vai precisar jogar melhor do que a gente tem jogado. Não dá pra jogar com competitiva, né? Então... O pessoal do podcast Isto É Avaí tá aqui com a gente, tá falando que o Avaí vai esperar. Normal, né? Dado que vai jogar aqui, né? E o Isto É Avaí, a gente respondeu no e-mail aí, tá? O Felipe vai participar com vocês aí, beleza? Show de bola demais. O Marcos Vinícius Eloy Xavier está perguntando de alguma previsão de quanto o Benítez fica fora. A gente já falou um pouquinho, Marcos, mas a gente tem poucas informações sobre o DM, né? O DM não falou muito bem o que foi a lesão, mas dependendo, pode ser até 6 meses aí, né? O doutor Adolfo até comentou aí. Rosimere Bigonha está aqui, boa noite. Se o Benítez poderia voltar com o Matheus para o meio de campo. Matheus Henrique está voltando, né, gente? Mas será? Não lembro dele jogando essa posição de 10 nem na base. Ele até tem mais qualidade do que alguns jogadores para jogar no meio. Mas no meio ele não vai jogar. É ilusão nossa achar que ele vai tirar uma das peças que precisa sair. E aí a gente precisa de lateral. O Daniel Borges, ele é uma temeridade, ele vai falhar, ele vai tomar gols porque ele errou defensivamente. Isso é fato. E o Matheus Henrique, querendo ou não, tá bem de lateral. Então acho que eu acho que vale a pena insistir com ele. Não dá para desistir. E não dá para desistir a lateral direita para ficar com o Daniel Borges, não, sinceramente. Deixa que atuar. Se contratar um outro lateral direito, que seja nível do que o Matheus Henrique tem jogado, ou pelo menos um nível aceitável para a Série B. Aí contrata um meia criativo. Cara, deixa ele quieto na lateral. Eu duvido que vai chegar mais que dois jogadores e duvido que vai chegar nessas posições aí, cara. Eu, sinceramente, se contratar um goleiro que seja mais confiável, para mim já tá bom. Né? Mas eu também não tô acreditando muito, não. Eu, antes de contratar um goleiro, eu ainda daria uma chance pro Elias. A questão é o Jory também, coitado. Não, o Jory não precisa, a gente já viu. Mas eu tô assim, o Elias, ele não. A gente tava especulando. Eu acho que o Elias pode ser melhor do que o Dalberson. Eu acho até que ele é. Só que é aquela história, a gente não tá dando chance, a gente vai chegar na época de contratação e a gente não testou o cara que a gente trouxe pra poder jogar ali, talvez, se precisasse. Então, assim, aí você vai contratar um outro goleiro e você vai ter. Traga o goleiro meio que à toa. Você não contrata um terceiro goleiro. Seu terceiro goleiro pode ser o Jory. E se manteve o Jory é porque sabia que para terceiro goleiro ele servia. O problema é que aí você vai ter, tipo, o Jory como quarto goleiro. Você contratou um cara pagando salário. Acho que. Um salário que a gente poderia estar investindo em outras posições para ser um terceiro goleiro. O salário do Jory dá pra gente investir em várias posições, inclusive. Então eu imagino que se o salário do Jory é esse, eu acho que o do Dalberson e do Elias é um pouco maior. E aí é uma questão. Assim, aí você vai ter esses assim, para você trazer um melhor, então você vai ter que pagar um pouco mais do que isso, e aí nós estamos lascados, né? Mas aí você pode trazer já pensando já no ano que vem, cara, porque, na boa, se a gente tivesse com esse goleiro aí na Série A, ia ser igual o Boca Murcha, ia ser 3-4 gols todo jogo, não tem jeito, esse cara aí não tem condição de jogar com um atacante bom, com atacante de Série B ainda vai mais ou menos, mas... Sinceramente, não passa confiança nenhum. Nós já temos uma zaga que não passa confiança, mas um goleiro que não passa confiança, aí é foda. Isso é complexo. Sei não, viu? Aldir Baldenin tá aqui com a gente, dando boa noite a todos os americanos. Grande abraço aí, Aldir. Gilmar Pereira tá falando que sem Benito fica com Felipe Amaral. O restante do meio vai ser hoje sempre. É o que nós estamos falando aqui, né? Isso aí é meio, meio assustador quando você para pra pensar. Eu conversei com uma pessoa da análise de mercado essa semana, que me disse que eles estão trabalhando, que foi pedido a eles um grande levantamento aí, inclusive de sul-americano, para tentar encher essas vagas aí. Será? Eu acho que o levantamento será feito, mas eu não sei, eu acho que nós estamos, acho que, assim, falta orçamento, não estou dizendo que falta dinheiro, mas eu acho que falta orçamento, sim. Ainda mais sul-americano, né? Ah, mas que tipo de sul-americano nós vamos trazer? Aquele lá que veio ano passado, por exemplo... Podia ter ficado aí, aquele que tirou a cachorrada do sério lá. E o Lobô? Tá dele aqui. O Lobô teve problemas com a justiça. Isso não pode, não. Mas não posso comentar ao vivo o que foi, não, porque é complexo. Pega pesado. Mas enfim, cara, também você trazer por trazer, também, né, cara, eu prefiro você trazer um cara que resolve, cara. Nessa altura do campeonato, não dá pra você trazer aposta mais. Aposta você traz em janeiro. Você vai trazer agora, em julho. Agora você já sabe o que você precisa, cara. Você vai jogar dinheiro fora, é preferível deixar o que tá aí mesmo, mas pelo menos uns dois caras para chegar aí, né, teoricamente vestir a camisa, acho que era importante, né? Se o cara não conseguir se firmar como titular, faz parte do risco do futebol, ok. Sim, mas você vai trazer um cara já pro banco, você vai contratar pro banco agora também, pô, aí não se justifica. Aí você entra na questão do orçamento mesmo, aí é burrice, vai gastar dinheiro à toa. Eu acho que não tem como você trazer um goleiro sem testar o Elias, cara. Não existe isso. Mas como é que você vai testar agora, assim... Vai. Fala assim, o outro falhou. Era a chance de testar, não testou. Vai esperar ele falhar de novo, aí você dá aquele racha ali. Não sei, você vai simplesmente trocar. Se não tem uma contusão, uma suspensão, alguma coisa, não faz sentido agora também. Você tinha que ter testado no Campeonato Mineiro. Quer dizer, não veio no Mineiro, nem veio depois. Não, veio depois. Você tinha que ter testado lá atrás. Você tinha que ter feito testado em jogo treino e tal. Não testou, a vida que segue. Eu acho que, na verdade, se trocar agora, ainda mais assim, ele não falhou no último jogo, acho que no penúltimo também não teve falha dele. Se troca agora, você pode trocar agora falando assim, não, o Elias está treinando muito essas duas semanas, ele merece ter uma oportunidade porque ele está muito bem, e acho que para esse jogo contra o Avaí, ele vai ser muito vai ser positivo, não sei. Explica alguma coisa nessa, fala que tá treinando muito e dá chance. E aí, beleza, se ele entrar contra o Avaí e falhar, ó, paciência, ele não deu certo, volta o Davis, ou dá mais uma sequência para ver, porque ele tava treinando muito bem, e se depois de 5 rodadas ver que de fato ele não é melhor, aí você consegue buscar alguém. Mas coloca para jogar. E agora não vai ficar parecendo que foi por conta das falhas, porque já tiveram partidas depois da falha. Então, assim, é a chance. A chance é essa. E, só que não vai acontecer também, né? A gente tá falando isso, mas o Elias, para entrar, o Dalbert vai ter que falhar mais umas 5 vezes em 5 partidas seguidas, e aí vai perder a paciência com ele. E isso não vai acontecer também, porque ele é ruim, mas não é que a gente também tá jogando num nível muito alto a ponto de ele conseguir falhar com essa quantidade de vezes seguidas, assim. Então... É, assim, ele é um goleiro de Série B, cara, assim. Só não, aí que... Tá. Ele é um goleiro de Série B. De C para B. Tá, ok, hoje ele é um goleiro de Série B. Ele aguenta a Série B. Mas, assim, às vezes, por causa da insegurança do goleiro, mais insegurança da zaga que nós já temos, nós vamos perder ponto importante. Aí, aquele negócio, você ficou com, sei lá, 62, 63, você subia no fim do ano. Isso tem que ser avaliado, entendeu? Um goleiro ruim arrebenta com o time. Não adianta você fazer 2 e os caras tomar 3, 4 igual ano passado. Não adianta. Então, assim, isso tem que ser avaliado, sim, por quem tá lá. Ele tá segurando a onda, segurou no Campeonato Mineiro quando os times merda, contra time bom já não segurou, entendeu? Então, assim, é complexo e isso tem que ser avaliado. Agora, tem goleiro para trazer? Aí que tá também, para trazer outro do mesmo nível é bobagem também. Né? Vale lembrar, a Série B, você consegue com goleiros ruins meio que chegar lá. A gente conseguiu quase subir no ano que a gente teve o Jory, o Thiago e depois o Ayrton. Tudo bem que a gente não subiu porque o Ayrton falhou no final e o Thiago, então, falhou umas 300 vezes e custaram pontos, mas conseguimos ficar brigando lá, apesar de toda a zona que foi aquele ano. Então, assim, um goleiro ok para a Série B, dá para fazer um trabalho se o time for bom. O problema é não ter um time tão bom, né? Ah, mas o time é até segura, mas aí é exatamente isso aí que você falou. Por quantos pontos nós vamos subindo? Pô, que eu falei, sei lá, 2, 1. Foi entendeu? 1, eu acho. Não lembro, mas é isso aí. É um jogo que o cara fala, entrega ali, acabou. Então, isso tem que ser avaliado. Se a gente tivesse uma máquina lá na frente, beleza, mas nós não temos também. Então, isso é algo a se avaliar. E a tendência é piorar com o avançar do campeonato, não é melhorar. E já é uma situação. Uma coisa que dá para colocar também, hoje, a gente não tem nenhum... Não dá para a gente colocar nenhum ponto, nenhuma pontuação nossa, nenhuma partida que a gente ganhou porque o Dalbison fechou o gol e deu pontos pra gente. E a gente já tem como colocar partidas em que a gente perdeu pontos por falhas do Dalbison. Eu coloco assim, 2 que é efetivo, que é Chapecoense, em que ele falhou no segundo gol e acabou custando 2 pontos, e contra o Paysandu, que ele falhou nos 2 gols, e querendo ou não, custou no mínimo 1 ponto numa situação dessa. Então, dá pra colocar essa questão. Então, ele não é um goleiro que vai te ajudar a subir. Pode ser um goleiro que não vai atrapalhar. Hoje ele tá atrapalhando, né? Mas ele pode não ser o efetivo para atrapalhar. Mas ele não é a solução. O Elias é a solução? Não sei. Só dá pra saber se testar. Eu acho que por currículo, ele tem um currículo muito melhor do que o Dalberson. É aquela história. Eles têm a mesma idade. O Dalberson, o máximo que ele jogou foi uma Série C ano passado, e antes era só Série D e campeonatos estaduais pequenos. O Elias já jogou Série A, ele já foi goleiro que já fez parte, já atuou em Série A e Série B com mais frequência. Então, assim, ele é um goleiro que teve mais currículo, já foi mais testado, já sabe lidar melhor com pressão. Então, eu acho que ele é um goleiro para até para esse momento agora de partidas mais difíceis. Ele é um cara que a gente sabe que não vai começar a tomar pressão ali, é um negócio um pouquinho, tá mais preparado para aguentar uma sequência dessa do que o Dalberson. Mas aí o Jorge tem mais Série A, então... Isso não dá pra ir muito pra essa teoria sua, não, cara. Destruiu o argumento de mim, Felipe. Não, porque esse o Jory... Mas dá pra falar, não, o Jory só jogou Série A com a gente. O Elias jogou Série A com 2 ou 3 times diferentes. Ah, beleza, mudou muito. Mudou, porque assim, o Jory foi revelado aqui. Então... Depois dessa, eu vou até para o Bale Colatina, viu? Adi Baldeni mandou pra gente um superchat. Valeu demais, Adi. Abração, amigos. Terça serão, Deus nos acuda. Jogo dificílimo, dificílimo, gente. Bom, vamos começar então pelo bala do jogo de quarta-feira passada. Votação via Twitter, gente. Sempre que a gente acaba o jogo, a gente coloca aí no nosso Twitter aí as 4 opções. Ninguém ganhou bala com 57,1%. seguido de Benítez com 20%, Marlon com 15,7% e Fabinho com 7,1%. André, algum bala? Ah, eu vou no Benítez, até para dar uma moral para ele aí, para ele se recuperar para o ano que vem, que vai ser importante. Boa. Lucas? Benítez, porque era o único mais ou menos lúcido. Mas, assim, não teve ninguém que destacou, não. Ele não teve nem tempo de destacar também. Fato. Felipe? Ninguém. Ninguém. Eu vou de Benítez também, vou dar uma moral, porque realmente é uma pena o que aconteceu com ele aí. Vamos torcer para que seja melhor do que o que parece até o momento, né? Isso é importante. É... Colatina do jogo de quarta-feira. Votação pela internet ganhou Cauã com 51,2%, seguido por Moisés com 25%, Alê com 16,7% e Éder com 7,1%. André? Ah, eu vou com a galera. Vou de Cauã, porque, né, a apatia do time é técnico, cara. Assim, no, né, a própria questão do Benítez, né, às vezes era jogo para entrar com ele, cara. Assim, ou entrar durante o jogo, não sei, né? Não dá para você prever. Isso aí não dá, não. Mas mesmo assim, cara, você tá vendo que o cara tá apanhando, pede o cara pra lá pra frente, não sei. E o time sair do jeito que foi de novo é técnico. Então, vai pro Cauã, que ele melhore pra terça-feira. Lucas? Moisés, porque aquele gol, o gesto dele no momento da bola sobrando ali, não avançando ali, foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi no América nos últimos meses. Felipe? Eu achei que a parte mais ridícula do gol para mim foi o carrinho do Daniel Borges. Mas eu vou colocar no Cauã, porque a jogada inteira em si é um show de horror. Então, assim, é como se o time não tivesse se treinado para pegar um contra-ataque sequer. Porque foi assim. E são coisas bizarras. E a gente tá perdendo um pouco nisso, de erros que a gente vem apontando e que não estão sendo corrigidos. E escalações que a gente considera erradas. Então, como é o treinador que insiste nisso. E o trabalho de melhorar os erros também é do treinador, eu acho que o Colatina é ele. É, eu vou fazer a mesma crítica que eu faço a vários programas aí sobre o Cauã. Eu acho que o fundamento dele, que ele precisa melhorar muito, é a leitura de jogo. Ele é incapaz de ver o jogo e entender o que está acontecendo. E aí eu coloco muito essa culpa aí do fato dele não ter reorganizado o time. Mexer no time não é só mexer em peças, né, gente? Eu acho que o técnico não precisa necessariamente trocar jogadores para mudar o time. Muitas vezes ele pode mudar o time mudando posicionamento. Então a gente teve uma marcação alta do Curitiba, mas uma marcação alta com espaços. Então eu acho que daria, por exemplo, se você tivesse feito um trabalho melhor ali com os laterais, talvez daria para acabar com essa marcação alta do Curitiba no primeiro tempo. E o que eu já falei, Benítez, para mim, tinha que jogar mais perto da área para evitar o espancamento que estava sendo feito nele. Né? Eles estavam batendo demais, toda hora era pegar na bola e vinha butinada. Então eu vou de Cauã também nesse caso. Certo? Júlio Chaves aqui falando, boa noite, pessoal. Pede aí ao Cauã para colocar o Elias contra o Avaí e acabar logo com essa dúvida. Quem sabe, né? Vamos torcer. O Alberto Paes está aqui. Substituto do Benítez está no América, se chama Matheus Henrique. A gente comentou isso aqui, né? Tem que ver como é que atualmente desvestir um santo para vestir outro. Gilberto Weber está aqui com a gente também, Coelho dos Vales presentes, saudações americanas. Valeu demais, Gilberto. Tamo junto. Lucas, nós temos esportes especializados? Temos. Ah, moleque. Bom, de esportes especializados, no futsal, eu confesso que eu nunca tinha visto um 0x0 no futsal, mas nosso último jogo em casa em Itaúna, pelo brasileiro de futsal, ficou 0x0, então tá regular a nossa participação até o momento, mas dado o esforço que a gente tem feito para manter o projeto de pé e pelo fato de não sermos os maiores orçamentos, acho que vem sendo bem feito o trabalho no futsal essa temporada. Mas empatamos o jogo em casa por 0x0. Infelizmente foi lá em Itaúna, né? Que não é tão perto assim para a galera de Belo Horizonte ir assistir. No futebol americano, nós jogamos a semifinal do campeonato de futebol, campeonato mineiro de futebol americano, e ganhamos por 40-6. Na outra chave, o Atlético ganhou de 41-3. Então a final vai ser América Locomotiva e Atlético. Não divulgaram ainda, pelo menos não no Touchdown Mineiro, na página do América, qual que vai ser a data, mas se a gente souber e for antes de domingo que vem, divulgamos por aqui. No Brasileirão Feminino, o América jogou... Desculpa, acho que a América já tinha jogado nessa rodada. Mas nesse momento, a gente está em oitavo ainda, porém, agora, com um ponto a mais somente do que o Grêmio, que é o nono colocado, e o Grêmio tem uma partida a menos. Então, a depender da partida atrasada do Grêmio, pode ser que eles passem a gente na classificação. A gente jogou, foi dia 17, nosso último jogo, a gente perdeu para o Fluminense, fora de casa, e nosso próximo jogo vai ser... Tá meio ruim a tabela aqui, porque é um dos jogos. E o nosso próximo jogo vai ser domingo, dia 18 de agosto, apenas contra o São Paulo. Então, torcer para as meninas conseguirem aí manter próximo da oitava, sétima colocação, para passar de fase. Né? No Brasileirão Sub-20, a gente perdeu para o Goiás por 1-0 em casa. Está bem irregular nossa competição no Brasileirão Sub-20 da temporada. Nesse momento, 15º, longe do oitavo ali, que nós estamos com 9 pontos, o oitavo está com 15. Para passar para a próxima fase, então essa temporada do Sub-20 está bem ruim. E no feminino Sub-20, a gente joga na quarta-feira, dia 26, contra o Red Bull. Não jogamos essa semana, o último jogo foi contra o Atlético, também lá quase com praticamente zero chance de passar para a próxima fase. Nos torneios de regionais, né, de base, no Sub-15, a gente empatou com o Atlético por 2-2, nesse momento... Nós somos a quinta colocação, bem regular nossa campanha, com 2 vitórias e 3 empates até o momento. Então, alguma coisa está acontecendo no Sub-20 aí. A gente está atrás de Futebol, Atlético, Tombense, bem ruim. Tem que reagir essas meninas aí. No Sub-17, a gente está em segundo lugar. Vencemos o Atlético por 2-0. Então, vingamos os meninos do Sub-20 aí. Sub-15, desculpa. E no Sub-20, ganhamos por 5-0 do Futebol. Reagimos, mas ainda estamos em quarto lugar na competição, atrás, além de Atlético e Cruzeiro, também do Inter de Minas, de Itaúna. Então, de esportes especializados, é isso. Isso aí. Bom, jogo terça-feira, 19 horas, mais um horário. É um horário bom para a semana, porque é cedo, mas é o horário que a turma não consegue chegar, né? Claramente, o pessoal vai chegando ali já 7h40, 7h30, por aí. Fico feliz que meu bebê André vai pro jogo. Só se cai o Pix. Ainda não caiu. Com toda certeza. Vamos cobrar o Pix aí. Vou até tirar um corte aqui e vou mandar para ele aqui para cobrar. Ainda não caiu esse. Jogo difícil, André? Ah, com certeza. Esse sim é um teste, cara. E não tem a desculpa do campo, né, cara? Nós estamos jogando em casa. Então, eu acho que sim. Acho que esse é um jogo... no adversário direto, e agora nós vamos ver se os erros do último jogo foram corrigidos. E vamos ter que nos virar sem o Benítez, né? To be or not to be, vamos ganhar do Avaí. Vamos embora. Lucas, jogo difícil? Muito. Acho que o Avaí reagiu na competição. Eles estão ali em segundo lugar, então é um jogo que vale, em algum modo, ali, uma briga pela liderança também. Então acho que não é só um teste, não, é uma puta da partida difícil, que vai ajudar a ditar também, né? Não é uma partida só que define isso, né? Mas qual que é o futuro do nosso campeonato? Você brigar pelo G4 ali, você brigar pelo título, enfim. Acho que é um jogo para voltar a dar moral e a gente ganhar em casa. Mas difícil. Felipe, dá para torcer contra o Zé Ricardo? Dá, ué. Ele não tá aqui, eu torço contra. Cara, e depois é só pedreira, né? Que é Goiás fora, Operário aqui e Sport fora, né? São com a rodada contra o Coritiba, são 5 pedreiras. Todo mundo que tá ali no... Se manter no G4 com isso aí realmente são fortíssimos candidatos ao acesso. O Avaí tem vindo bem, né? Nos últimos 5 jogos eles estão invictos, né? 3 vitórias, 2 empates, o time tá, eles estão numa crescente, tiveram um começo meio ruim, mas estão recuperando e é um time competitivo, né? Vamos ver? O Avaí tem 21 pontos igual a gente, né? Sim. O Operário também, né? O Operário tem um jogo a mais, né? Tá. Mas é o Operário, assim, quer dizer, posso estar errando aqui, né, no fim do ano, mas eu não acho que é um time que vai subir, não. É aquele negócio, né? Na hora que o campeonato avança, quem tem mais estrutura chega. Nisso a gente sai na frente, o Avaí, Sport, né? Vários outros. né, no avançar aí, a coisa, a estrutura faz diferença. O próprio Curitiba que eu tô vendo aqui, né, tá em oitavo com 18, quer dizer, no oitavo com diferença de 3 pontos. Sim, então, sim. Né, não sei não, mas amanhã é fundamental, a vitória é fundamental, né? Fundamental. Isso aí. Então, é isso aí, moçada. Mais alguma... Temos um programa? Temos um programa. Mas não é amanhã, não. É terça, né? Só... É terça. É, terça. Vamos aparecer na Independência amanhã aí. É, às vezes, às vezes o cara chega amanhã e já fica pra terça, né? Já fica lá esperando. Só falar que vocês possam... Eu adoro esse horário de 7 horas da noite. Eu consigo ainda dormir algumas horas consideráveis antes de eu pegar serviço às 3 da manhã. Então esse horário é o melhor horário. Jogo 9 e qualquer coisa me arrebenta. É. Eu confesso que se o jogo é na Independência eu consigo assistir todo, porque eu tô lá. Porque os jogos em casa é um pouco mais complicado. Não, é como eu falei, é um horário bom, por exemplo, até pra você levar criança e tal, mas o trânsito atrapalha demais, cara. O trânsito atrapalha demais. Pra você ter uma ideia, eu moro aqui no Castelo, pra chegar... Se eu quiser chegar perto das 19, eu vou pegar o rush ali, é pesado, cara. É pesado. Não, o trânsito nessa hora de BH tá cruel pra todo lado. É, mas eu sei que tá longe da civilização, cara. Que mané, civilização, rapaz. As suas vias são ruins. Eu saindo aqui de Contagem, eu pego a Via Expressa até que eu chego rapidinho. Não, aqui, cara, você pega Pedro II ali, ou Anel, então, nem pensar. Porque senão o bicho pega. Bom, então é isso aí, moçada. Nos encontramos lá na Independência, terça-feira, 19 horas. Grande abraço a todos. Valeu o apoio de sempre aí, sempre batendo recordes aqui de espectadores. Tamo junto. Valeu, moçada. Alô. Alô. Alô.